É o VG da putaria, véi. Nome de BR Produções, Tiramole Produções. É o bloco 2.0, as coisas acontecendo do jeito certo, véi. Lulu Gravações, aumenta o médio, véi. Aumenta o médio, aumenta o médio. Liga a fonte, aumenta o médio, que é o VG da putaria. Que vai te pegar de noite, que vai te pegar de dia. Liga a fonte, aumenta o médio, que é o VG da putaria. Que vai te pegar de noite, que vai te pegar de dia. Tom, tom, tom, colocadinha. Colocadinha, colocadinha, colocadinha. É o BG da putaria. Tom, tom, tom, colocadinha. Tom, tom, colocadinha. Coloca, coloca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tom, tom, tom, colocadinha. Tom, tom, colocadinha. Aumenta o médio, velho, aumenta o médio. É o BG da putaria. Tom, tom, tom, colocadinha. Tom, tom, colocadinha. Colocadinha. E vem com o BG. Movimenta. Sei que tu é desgraçadona, então ó gente. Faz a posição de cavalo na movimento. Isso, sei que tu é desgraçadona, então algema. Faz a posição de cavalo na algema, então. Isso, na posição de cavalo na algema, então. Na posição de cavalo na algema, então. Na posição de ficar na frente do paredão, gema, mãe. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, algema, então. Na posição de cavalo na, mãe. Na posição de cavalo na algema, algema, então. Na posição de cavalo, não geme, toma. E vem com a gente, vem com a gente. E fita nervosa, nem fita sabeca. Faz a bandejinha só porque eu tô de festa. Debate, sai da orla e brota na favela. Faz a posição, vira aqui a hora é essa. Então, faz a bandejinha na pé. Faz a bandejinha na pé. Pé, pé, pé, pé, pé, pé, pé, pé, pé, pé, pé. Faz a bandejinha na pé. Faz a bandejinha na pé, só faz. Faz a bandejinha na pé. Fala pra deixar na pé, fala pra deixar na pé, a peça no maloqueiro, véi. As coisas. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que os criados joguinho, os cara aqui te satisfaz. Que os criados joguinho, os cara aqui te satisfaz. Quer fumar ovo e ganhar 15 pra max. Quer fumar ovo e ganhar 15 pra max. Que os criados joguinho, os cara aqui te satisfaz. Que os cria do jogo, os cara aqui te satisfaz. Ela quer fumar ovo, ela quer ganhar 15 pro max, cheiro mole, 15 pro max. A voz da putaria balançando, então senta mais, então senta mais. Senta pro jogo, pra ganhar 15 pro max. Então senta mais, então senta mais. Que os cria, não para não, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Senta mais, então senta mais. Que os cria do jogo, os cara aqui te satisfaz. Então senta mais, então senta mais. Senta mais, então senta. Ela quer os cria do joguinho. O pix tá no tigrinho, cheiro mole no tigrinho. Quer os cria do joguinho, os cara aqui te satisfaz. Quer os cria do joguinho, os cara aqui te satisfaz. Em todas as plataformas. A plataforma BR Produções, cheiro mole Produções tá pagando, velho. Não para não, não para não. Então senta mais, senta mais. Quer os cria do joguinho, os cara aqui te satisfaz. Cria do joguinho, ó, botei 50, tá caindo, tá caindo. Então senta, senta, senta, é o VG da putaria. Senta, senta, senta. Que cria do joguinho, os cara aqui te satisfaz. Então senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. É o VG da putaria, aumenta o médio, aumenta o médio. Senta, senta, senta. Que cria do joguinho, os cara aqui te satisfaz. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vem com o VG, vem com o VG, vem com o VG. Trajado de aleatório, a novinha curte uma story. De noite quer se envolver, todo jogador, velho, todo jogador. Trajado de aleatório, a novinha curte uma story. De noite quer se envolver, quer se envolver. Noite fria, né? O que é que vai acontecer? Noite fria, né? O que é que vai acontecer? Só massada forte até o dia amanhecer. Só massa, não para não, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Só massada forte até o dia amanhecer. Só massada, massada. É o BG da putaria. Só massada forte até o dia amanhecer. Só massada forte até o dia amanhecer. Só masseta, masseta, masseta, masseta. Só masseta, masseta até o dia amanhecer. Trajado de aleatório, mãe, só macetada. Só, vem com o BG. Trajado de aleatório, a novinha curte uma story. De noite quer sim, ela quer se envolver comigo, cheiro mole. Trajado de aleatório, a novinha curte uma story. De noite quer se envolver, quer se envolver. Brandão Telecom, Via Telecom, Rodrigo Laércio, Morado Sergipe, Vossura Jambo, Potência Guincho, o negão da qual ele viaja, véi. Alô galera de Léo, farmácia tá na forte até o dia amanhecer. O dia tá amanhecendo no paredão, vem as coisinhas, Farmácia tá na forte até o dia amanhecer. Farmácia tá na forte até o dia amanhecer. Farmácia tá na forte até o dia amanhecer. Trajado de aleatório, véi. E vem com a gente. Quer um pique de 100, é um presente um misterioso. Quer um pique de 100, presente um misterioso. É o BG da putária que vai te botar gostoso. BG da putária que vai te botar gostoso. Equipe sem limite, Axel paredão, Igor Bala paredão, Soneca paredão, RG paredão, Carreta Pitbull, Felipe atualizações, paredão no chefinho, todos os paredões da Bahia e da região. Tutu matou, safado. Toma ferro de novo, toma ferro de novo, em nome de BR Produções, Cheiro Mole Produções, é a nova geração, velho, a nova geração. Tem que respeitar a nova geração, Ó, um novinho, de novinho só tem nome. De novinho só tem nome. Qual que é o cara? Qual que é o cara que te come? Eu, você, vamos fazer massa, vamos lá. De novinho só tem nome. Qual que é o cara? Qual que é o cara que te come? Qual que é o cara? Qual que é o cara que te conta? Qual que é o cara? Não para, não para, para. Ativei uma blogueira pra dar uns treino no guerreiro. 110 já tá lavada, já ajustei o freio. Ela é Patrícia e eu sou maloqueiro. Eu gosto de moto e ela do motoqueiro. De feita safada brota, eu tô com os meus fiéis. Toma penetrada na minha pop 110. Na minha pop 110.